vem ouvir as mensagens que vêm de longe e vem sentir. A solidão não tem sobrenome e vem cantar, chorar as mágoas e curar as dores e vem orar por todas as almas que na luz dos atabaques entre as flores, abre o caminho para Iemanjá. O toque dos atabaques entre as flores, abre o caminho. Toque dos atabaques entre as flores, abre o caminho para Iemanjá. O toque dos atabaques entre as flores, abre o caminho. Toque dos atabaques entre as flores, abre o caminho para Iemanjá. O toque dos atabaques entre as flores, abre o caminho. O meu quintal é onde canto sabiá. Meu quintal é brasileiro, pede licença pra entrar.